Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Pode até contar com o meu amor naquilo que seja lá o que for. Sofrer é antigo, por isso que digo, basta estar vivo para correr perigo. Pra tudo conte comigo. Darei meu abrigo, se quiser abrigo. Se for pra brigar por você, também brigo. Pra tudo conte comigo. É, você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Pode até contar com o meu amor naquilo que seja lá o que for. Minha flor de trigo, meu licor de figo, diga onde irás, que é para lá que eu sigo. Pra tudo conte comigo. Eu quero estar contigo, meu sexto sentido. Serei inimigo dos teus inimigos. Pra tudo conte comigo. Você vai notar, é, você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Você vai notar, pode até contar.